Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador. E novamente eu, Zabuzeta, entrevisto mais uma pessoa incrível desse mundo, dessa comunidade de board games que o Brasil tem. E dessa vez o entrevistado foi o Atila Kawauchi, lá do canal Pintando Miniaturas. A gente bateu um papo bem legal sobre ele como jogador, também como um produtor de conteúdo, sobre uma pessoa experiente nessa área de pinturas de miniaturas. Foi um papo bem legal que vocês vão acompanhar na sequência, mas antes eu tenho que passar alguns recadinhos importantes. Primeiro deles é que esse podcast só é viável graças aos nossos apoiadores através das campanhas do PicPay e do Padrim. Isso mesmo, a gente tem nossas campanhas onde os nossos apoiadores ajudam financeiramente o Jogatina BG a produzir mais e melhor. Então, se você se interessou em mais informações sobre as nossas campanhas, as metas, as recompensas, a partir de R$15 você participa de um sorteio mensal. Com R$5 você já participa do nosso grupo exclusivo no Facebook e a partir de R$1 por mês você ajuda o Jogatina BG a crescer mais. Então, se você falar, ah, vou dar R$1, vai ser pouco, cara. R$1 já ajuda bastante. Então considere se tornar um dos nossos apoiadores, como é o caso do nosso querido Leonardo Polak, que é um dos nossos apoiadores. Então, novamente, muito obrigado a todos que apoiam. Então, seja incrível como o Leonardo Polak, que é um dos nossos apoiadores do Jogatina BG. Então, é isso. Também temos que agradecer a nossa loja parceira, a Bravo Jogos. Isso mesmo, você já tem já os jogos chegando em pré-venda. Tá com um preço bem bacana. Você pode pagar com desconto no boleto ou na transferência bancária. Você pode parcelar no cartão. Então, entre lá em bravojogos.com.br e conheça diversos produtos, acessórios e muitos joguinhos para você escolher e comprar lá com a galera da Bravo Jogos. Lembrando também, você pode seguir o Jogatina BG nas redes sociais, Twitter, Facebook, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e vai estar tudo linkado na descrição desse episódio. Então é isso, depois de toda essa informação, vamos lá pro nosso episódio. Bora! E estamos começando aqui então o nosso podcast fatídico de entrevistas aqui no Jogatina BG. E olha só, hoje eu entrevisto aqui o querido amigo Atila Kawauchi. Aê! E aí, Atila, tudo bom? Tudo certo. E aí, André? Tudo bom aí com vocês, ouvintes que estão aí nos ouvindo, né? Prazer estar aqui. Muito obrigado, então, por aceitar o convite pra falar com a galera aqui. A galera mandou perguntas, né? Bem legal. Pra quem não conhece o podcast, o pessoal normalmente manda perguntas, a gente avisa com antecedência nas redes sociais, quem vai ser os nossos entrevistados aqui. E o pessoal envia perguntas pra você, pra gente saber um pouco mais sobre quem é Atila e quem é o produtor do Pintando Miniaturas aqui no Brasil. Certo. Ó, Atila, a gente começa com a seguinte pergunta. Vamos lá. A gente tem a primeira pergunta, que já é tradicional já, que é como certo. Você se descreveria como um personagem de RPG? Personagem de RPG. Bom, eu não joguei muito RPG, né? Eu até gravei uns casts de RPG, por aquilo que pareça. Uhum. E o personagem que eu gostava mais, eu jogava como humano ladrão. Olha aí. Eu acho que esse encaixa melhor comigo. É padrão, assim. Todo mundo responde que não, eu era, sei lá, ladrão. Cara, eu vou já automaticamente perguntar, que tipo de ladrão você é no RPG? É mais fácil. talvez. Bom, e saindo do RPG, como foi seu primeiro contato com jogos de tabuleiros modernos, assim? Então, teve um amigo meu, né, que introduziu aí o Fagner Lima. Aliás, é um usuário bem antigo do... De drogas, não, peraí. De drogas também, com certeza. Drogas, isso aí, putz. Mas enfim, ele é um usuário antigo até da Ludopedia, né? Sim. E ele já conhece há muito mais tempo os jogos de mesa. É daquele tipo de velho que fala, ah, eu era do tempo que jogava, que só tinha medo de jogo, enfim. Mas o primeiro jogo que eu lembro de jogar, é que eu joguei uns outros com ele, mas eu não sei falar nome, porque eu não lembro direito, faz muito tempo. Mas o primeiro que eu lembro de ter comprado serviço, falar o primeiro pode que eu comprei. Pode ser. Foi o Carcassone, da Grow. Começou bem, hein? Um jogo que eu gosto até hoje, não me livrei dele até hoje. Eu ainda gosto do Carcassone e as suas zilhões de expansões aí, pro bem ou pro mal do jogo. Pois é. Você falou assim que conheceu por amigos e tal, mas o Carcassone, pra você é hoje o seu board game favorito ou você tem um outro assim que você eleva esse patamar? Na verdade, hoje o Carcassone não entra mais no meu top 10, infelizmente, apesar de eu gostar dele ainda. É o meu jogo favorito, hoje em dia, atualmente, é bom, né? Enfim. É o Terra Mística, é o meu favorito agora. Caraca, que jogão, hein? Você tá na expectativa pro Gaia Project? Tô, cara, eu tenho o jogo e ainda não joguei, não consegui ter. Caraca, tempo, como joguei. Assim? Pois é, né? Eu tô devendo jogar também, porque, na verdade, eu preciso comprar ele, mas eu quero muito conhecer, até pela temática e tal. É, né? Porque você sabe que dali vem coisa boa, né? Porque é um sistema já consagrado, né? Que eles conseguiram refinar ainda mais. Eles melhoraram, na minha opinião, o que tinha mais esquisito, que era aquela parte dos cultos do Terra Mística. Ele sempre foi meio perdido, aquilo ali. Fazendo aquela árvore de tecnologias no projeto. Project Guy, eu achei que foi uma ideia excelente, né? Conseguiram melhorar um sistema que já era ótimo. Eu já achava, meu Deus, é ótimo esse sistema. Ó, eu vou deixar a dica pra você aí, caso você não esteja inteirado, é que os desenvolvedores do Terra Mística estão fazendo uma nova expansão que é pegando bastante coisa do próprio Gaia Project, então talvez te interesse. Porra, se me interessa. Caraca, não sabia. É uma expansão pro Terra Mística, então. Isso, tá em desenvolvimento. Aí tem até um pessoal fazendo print and play pra jogar. Ah, legal, com raças novas e outras coisas assim. Que legal. Então fica a super dica aí. Caraca. E falando em board game favorito, a gente tem meio que falar qual que foi o que você foi jogar, falou, esse jogo aqui não é pra mim, é mais decepcionante que, sei lá, é comer chuchu de noite. Cara, teve tantos assim que é até difícil contar, mas posso falar o pior jogo que eu joguei? Pode, isso. Pior jogo que eu joguei. Eu não sei se você conhece, tem uma empresa que chama Solda Pop Miniatures, que ela faz alguns jogos, nenhum muito bom, sendo sincero, mas miniaturas geralmente muito boas de pintar, né? Então, pra esse fim, são jogos bons. Mas, pra jogar, eu fui jogar um que se chama Ninja All Stars. Meu Deus. Olha aí. Terror. Que decepção. Nossa, esse jogo é muito ruim, cara. Eu já tinha o Super Dungeon Explorer deles, que já não é grande coisa. É porque, também, no final das contas, eu sou meio fresco hoje em dia, porque com as mecânicas da Ameritrash, que eu sou mais do tipo euro gayzinho, né? Olha, porque... Cara, isso é interessante, porque normalmente quando a pessoa pensa, nossa, o cara pinta miniatura, provavelmente é o cara mais Ameritrasher ever. E você tá falando que o contrário aqui com você. Pois é, eu sou um ponto fora da curva, eu acho, porque esse não é o meu tipo de jogo favorito. Eu só pinto pelas miniaturas mesmo. Eu não jogo nenhum desses jogos. Caraca, que revelação aí. Sério. Tô impressionado. Pois é, cara. Eu gosto das miniaturas muito, assim. Uh-huh. O que eu mais joguei nessa linha de Ameritrash foi o Massive Darkness, que eu achei legal. Sim. O Arcadia Quest gosto também, assim. Mas não são aqueles jogos que eu prefiro jogar sempre, assim. Não são os meus favoritos. Assim, não tá no meu top 10 nenhum desses tipos de jogos. Entendi, legal. E agora a gente vai pular já pra sua área de conhecimento, né? Vamos lá. Que é a área das miniaturas, e eu tenho perguntas aqui, tanto do Eduardo lá de Brasília e do Rodrigo Silva. Olha, o Eduardo de Brasília fala o seguinte, você deve talvez conhecer esse pessoal aí que comenta no seu canal direto, ah, né? Ah, sim, sim. E é o seguinte, ó, se um dia você vai mostrar sua primeira miniatura pintada no canal... Nossa! E se você pode contar como foi essa primeiro passo no hobby de pintar miniaturas? Bom, se eu vou mostrar um dia, um momento, pode ser que eu mostre, sim, talvez até uma boa ideia. É que eu preciso lembrar qual que era, foi a primeira miniatura, exatamente. Mas eu acho que provavelmente foi uma do Super Dungeon Explorer, que foi o jogo que me animou a pintar isso, né? Que são os tibizinhos lá. Segue a linha do Arcadia Quest, pra quem não conhece Super Dungeon Explorer, que ele não é tão conhecido aqui no Brasil, esse jogo, né? Mas comecei, basicamente, só tinha canal gringo, né? De YouTube, de pintura de miniatura. Eu olhei as miniaturas e falei, nossa, deve ser legal pintar isso aqui, porque eu tenho um background de... Eu sou formado em design gráfico, né? Faculdade que fiz a Belas Artes. E eu sempre gostei de desenhar e pintar e tal. Daí, quando eu vi as miniaturas, eu falei, pô, acho que vai ser divertido pintar isso aí e tal. Aí eu fui me informar um pouco. Tinha informação, bastante informação gringa, né? Sim. De canal no YouTube. Daí, uma vez eu viajei pra fora, né? Daí eu falei, bom, agora eu vou comprar essas tintas, porque já que não tem aqui, eu vou comprar lá, né? A primeira que eu comprei foi a Acrylex mesmo. Uh-huh. Mas aí, quando eu decidi que eu ia falar, vou começar a pintar vários agora, porque eu tava meio que fazendo teste aqui com as Acrylex. Mas quando eu comecei a pintar mesmo, foi quando eu comprei as tintas importados. E aí, a partir daí... Desandou. É, aí desandou, né? Começa a comprar miniatura que você nunca vai pintar na vida, compra mais coisa que você pode fazer. Cara, eu já tenho mais miniatura do que vida pra pintar. Olha aí. Mas você tem mais miniaturas não pintadas ou mais jogos euro não jogados? Nossa, essa vergonha é difícil, hein? Isso aí. Mas acho que miniaturas... Porque miniatura, cara, a quantidade que eu tenho aqui... Eu vou nesse Kickstarter aí, meu amigo. Nossa, minha esposa já... Meu Deus do céu. A gente fala, o que é isso aqui no cartão? O que é isso no cartão? O que é essa caixa chegando aqui na porta também, né? Outra pergunta aqui do Rodrigo Silva. Certo. Ele perguntou assim, quantas horas por dia você passou treinando no começo? Você pintava rapidamente por conta da sua habilidade do curso mesmo que você seguiu? Uhum. Ou você demorou muito pra aprender as técnicas como um novato nesse mundo? Então, no começo, eu acho que até hoje eu demoro bastante pra fazer as pinturas mesmo. Porque eu fico querendo, talvez, eu não sei se isso é bom ou ruim. Tem gente que fala que isso é bom, tem gente que fala que isso é ruim. Que é você tentar falar, não, mas dá pra arrumar um pouco aqui, mas dá pra arrumar aqui, aí você fica arrumando e às vezes você não sai disso. É tipo desenhar árvore, né? Que sempre dá pra escalar o infinito. Exato, exatamente. Dá pra você ficar horas ali. Mas eu demorava bastante pra pintar, eu ainda acho que eu demoro. E o que eu fiz pra aprender, assim, eu praticava... É que eu nunca fui muito regular, assim. Eu pintava uma época, bastante, assim. Aí eu dava umas pausas, daí eu voltava a querer pintar outra miniatura, enfim. E se eu for dividir diariamente, talvez não dê muito, talvez dê uma hora por dia, meia hora por dia. Porque tem um monte de dia que você não faz nada, você simplesmente, tá, beleza, tô com preguiça hoje, não vou pintar nada. Eu tenho que estar um pouco inspirado pra pintar. Agora com o canal, né, agora já pulando mais pra agora, aí eu printo com muito mais frequência, porque, né, você tem que ter alguma coisa pra pôr no canal. Isso foi bom. Foi tipo, sabe, vou forçar eu pintar, né? Exato. E o Renan, lá de Bela Vista, aqui no Paraná, né, ele pergunta se você gosta mais de jogar ou pintar. Cara, olha, é uma boa pergunta. Eu acho que jogar é mais fácil. Olha, mas pintar dá um maior prazer, eu acho. Sim. Agora tem duas perguntas minhas aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Uma é, qual a parte mais legal de pintar miniaturas e qual a parte mais chata de pintar miniaturas? A parte mais chata de pintar miniaturas é enquanto a miniatura não está pronta, e a mais legal é quando ela acaba. Olha, boa resposta, gostei. Ah, é porque assim, no processo da miniatura, eu falo isso até em alguns vídeos. Às vezes quando você tá bem no começo, você olha o negócio, tá horroroso. Assim, você tem um passo, você tem que passar por esse passo, não tem jeito. Você pintar pintando e tá horroroso o negócio. Você fala, nossa, tá muito feio. E essa parte, o perigo é quase desanimar ali no meio. Uhum. Aí conforme você vai trabalhando, aí você chega no final e fala, putz, aí acabou ficando bom mesmo. Ainda bem que eu continuei. É um processo, né? Parece como se fosse resolver, sei lá, uma lista de cálculo, assim, que você fica demorando um tempão até você conseguir achar a resposta. Enquanto você tá não achou a resposta, você tá lá desanimando, né? Exato, exatamente. Você tá te consumindo um pouco, mas na hora que termina, você volta. Você meio que recupera suas energias. Fala, ufa, beleza, terminou. Legal. Ficou, ok. Mas você encara também a pintura da miniatura como, sei lá, uma forma de você relaxar? Não sei se você necessariamente trabalha com essa área de design mesmo. Não, infelizmente. Infelizmente não, mas assim, você usa isso como, sei lá, uma válvula de escape, ou você usa mesmo, eu gosto de pintar e ponto, acabou. Eu acho que é um pouquinho de válvula de escape, um pouquinho de eu gosto mesmo e boa, né? Porque, como eu falei, teve épocas, assim, antes do canal, né? Eu pintava e parava por um período longo, ficava, sei lá, um mês sem pintar nada, assim. E aí depois volta, e vai, volta, e fica assim, acho que meio que, às vezes até com board games é assim, né? Tem uma época que você joga mais, tá empolgadão, depois você dá uma volta, e de repente volta de novo, porque sai um jogo novo, enfim. Eu acho que comigo a pintura é meio que isso também. Legal, legal. Agora tem uma pergunta aqui do Lucas Lopes Moreira, lá de Rancharia, São Paulo. Legal. Ele diz assim, eu tenho algumas miniaturas e eu tenho vontade de trazê-las à vida. Quais dicas você daria pra quem vai começar e como tomar gosto pelo hobby? Bom, a primeira coisa que eu daria a dica é você tentar procurar referências dessas miniaturas, porque a maioria das miniaturas já alguém já pintou, né? Principalmente se você comprar uma da Kumi Nor Not, que eles sempre contratam pintores excelentes pra pintar. Sim. Então essas, pode ter certeza, vão ter referências excelentes na internet. Então você procurar uma referência, né? E baseado nisso, na referência que você olhar, se você gostar, achar um esquema de cor legal, você compra as cores, primeiro as que você vai usar, né? Não precisa comprar um monte de tinta que você não vai usar. E a partir daí você começa a tentar fazer as suas pinturas. Se você, logo de cara, tem muita gente que me pergunta isso também, você não quiser usar as suas miniaturas boas logo de cara, porque por medo, mas embora eu fale que sempre tudo dá pra arrumar, né? No pior dos casos, você mete acetona ali e tira tudo. Mas se você não quiser fazer isso, compra aqueles bonequinhos soldadinhos. Sabe aqueles Army Men que tem da Gulliver? De balde, né? Isso. Só pra você testar se você consegue pintar as coisas na linha, assim. Porque às vezes, sei lá, a pessoa nunca fez nada relacionado a isso. Às vezes precisa ter pra ela saber manejar o pincel, a consistência da tinta, essas coisas. Mas se você tem alguma noção já compra e já começa a pintar as miniaturas. As primeiras, com certeza, não vai ficar, você fala uma coisa, nossa, ficou excelente isso aqui. Mas você vai ver, dá pra primeira pra segunda, você já vai notar a diferença e assim você vai notando a diferença. E aí, lá mais pra frente, quando você estiver mais avançado, aí você vai ver que o progresso vai começar a reduzir um pouco, né, a velocidade. Mas no começo, conforme você vai pintando, você vai... É bem notável o seu progresso, assim. É visível se você colocar uma miniatura do lado da outra. A minha dica é essa. Se você puder comprar os materiais melhores, compre, né? Eu sempre falo isso. Apesar de eu usar no canal, é um nível a mais de dificuldade que você tá se colocando, se você usar esses materiais. Pois é. Então, se você puder comprar o importado, compre, que vai te facilitar. Entendi. Não sabia que facilitava nesse sentido. Né? Porque eu cheguei a pintar uma vez em miniatura. Que legal. Manda foto aí, manda. Depois foto. Eu mando pra ti, porque na verdade não é nada extraordinário, mas foi de um jogo que eu nem tenho mais, que é o Mice Mystery. Ah, legal, legal. E aí eu cheguei a pintar os ratinhos ali, alguns bichinhos, e ficou legal, assim. Assim, foi aquele passo realmente, né? De no começo parece que vai ficar horrível, e de repente até que ficou aceitável. É, sabe? Então, quando você termina o negócio, você vai até o fim, você percebe que, beleza, valeu. Sim. A pena ali. Você tem essa sensação. Exato. Continuando aqui com as perguntas, o Paulo Toledo, lá de São Paulo, ele tá fazendo uma pergunta mais técnica, né? Certo. Ele falou que admira seu trabalho, principalmente a forma que você explica. Muito obrigado. E ele falou o seguinte, ó. Recentemente pintei minhas engrenagens de Zolkin. Certo. E ficaram lindas, do jeito que sonhei. No entanto, tive uma certa dificuldade quando pintava os detalhes, pois as cerdas do pincel, autocalas, abriam e sempre borrava as laterais. Certo. Existe algum pincel que não abra tanto as cerdas, ou é uma técnica pra pintar esses detalhes? Abraço, sucesso. Paulo Toledo, São Paulo. Muito bem, Paulo. Então, a primeira dica que eu dou, pode ser que esse pincel que você... Pode ser várias coisas, na verdade. verdade. Uhum. Mas pode ser que o pincel que você esteja usando é muito ruim, e aí ele tá abrindo a cerveja. Porque o pincel, ele tem que manter a ponta. O pincel bom, ele tem que manter a ponta dele. Sim. Só que pode ser também que você esteja aplicando muita força com o pincel, tipo, vindo de cima, assim, meio que esmagando a cerda. Isso pode ser também. Você tem que ir com o pincel meio angulado, né, e passar meio com a lateral, assim, meio que, sei lá, uns 45 graus. Pode ser, então, uma dessas duas coisas. Ou você aplicando muita força com o pincel muito reto, assim, né? Uhum. Ou o pincel ser ruim mesmo, ele tá abrindo, porque não tem que fazer isso. Se ele tá fazendo isso, é porque já tá zoado esse pincel. Você tem que pegar um que segura a ponta, porque... E geralmente pincéis importados e os de pelo de Marta são os mais indicados. Mas pincéis sintéticos tem uns bons também. Eu mesmo que fui comprar alguns aqui, eu peguei acho que uns de pelo... É pelo de Marta, fala, né? Isso, é. Eu comprei aqui na Grafite de Curitiba. Não sei se você conhece conheço, essa loja. Ah, conheço. É uma loja famosa. E é próximo aqui de casa, então, tipo, chega lá tem muita coisa, assim. Não que seja pra nível de pintura, assim, no geral, mas, assim, de pintura de miniatura, né, que eu digo. Sim, sim. Mas tem bastante coisa legal lá. Eu fui lá e eu falei, caraca, tem muita coisa que nem conhecia, né? É, sim. Pincéis de aquarela, geralmente, são muito bons pra isso. Uhum. Eles têm essa característica de ser pincéis bem macios e tal. E você comentou sobre as tintas e equipamentos importados, assim. Qual que é a escala, por exemplo, de diferença do preço daqui com o preço lá de fora? Assim, você acha que, sei lá, é 10 vezes mais o valor do que você acha? Você diz, assim, se você comprar uma tinta importada aqui ou você comparar Acrylex daqui com uma Citadel de lá? Pode ser essa comparação. Digamos assim, se a pessoa tem condição de... Alguém tá indo pra fora e pode certo. Comprar. Lá, a média de um potinho de tinta da Citadel ou Vallejo vai variar entre 3 e 4 dólares o pote. Olha que baratinho. Sim, não é muito caro. E se você comprar num kit, que geralmente a Vallejo tem, a Citadel tem, né? Army Painter, enfim. Eu prefiro mais ficar na Vallejo mesmo. E aí eu tenho alguma outra coisa da Games Workshop. P3 é bom também. Scale Model, mas essas aí já são menos conhecidas. Das famosas mesmo, Games Workshop e Vallejo, essas são as mais famosas e mais fáceis de achar mesmo lá fora. Uhum. Porque tem tintas que não são tão fáceis. Às vezes umas que Scale Model, ela só fabrica na Europa e tal. Então não tem mais. É difícil de conseguir acesso. É, depende do país que você vai, você não vai achar. Se for América do Norte, talvez você não ache essas tintas. Mas enfim, uhum. Fica por volta de 4, mas... E os kits vêm, são mais baratos, né? A própria Citadel, né? Da Games Workshop, ela tem kits, né? São muito bons. Inclusive, eu comprei quando eu tava iniciando esses kits aí. Não sabia usar direito a tinta, não diluía, mas enfim, mas eu comprei, mas tava lá. Valeu a pena. É assim, o começo, a galera não pode falar assim que... Ou só se a pessoa já tiver um talento absurdo, né? Sim, porque normalmente é normal errar. É assim, nossa. Ninguém começa fazendo coisa incrível na primeira. Não faz exato. Nem a pau, né? Vamos supor, se o cara fez uma... pintura de miniatura incrível de primeira. Uhum. Pode ter certeza que ele pintou quadro antes, ele pintou sim. aquarela. Alguma outra coisa ele fez, ligado, nesse sentido, entendeu? De zero, partindo do zero, eu acho difícil. Continuando aqui, o Thiago Cares, lá de Cubatão, ele me pergunta assim, qual que é a empresa que tem as miniaturas que mais você gosta de pintar hoje? No Brasil? Uma do Brasil e uma lá de fora, é mais fácil falar assim. Eu acho que é do Brasil, que tem atualmente pra comprar, porque tem, por exemplo, tem a nova fornada da Kimeron, eu não sei como vai ser, porque eu ainda não saiu, mas parecem estar boas, mas como eu não vi, não vou colocar na contagem. Eu diria da Forja Profana, que são excelentes mesmo, de qualidade. Eu já derrubei uma... elas são metálicas, eu derrubei caraca. No chão e não quebrou. E de lá fora, se for pra fazer em nível de qualidade mesmo, tipo sim. top notch, que o pessoal usa até em campeonato, aí acho que seriam as do Infinity. Ah, do Infinity que o pessoal fala bastante, né? É. E até as da Game Workshop mesmo são miniaturas bem detalhadas. Então acho que fica entre esses dois, é mais daí questão de preferência. Entendi. E essa questão de, por exemplo, pintar miniaturas, você comentou miniatura de metal, miniatura assim, tem muita diferença na hora que você vai pintar uma miniatura de material diferente ou praticamente a forma de pintar ela praticamente se prevalece assim? O que vai mudar quando você tá numa miniatura de metal pra uma plástica, por exemplo, é basicamente a cola que você vai usar pra você colar ela caso você precise, que vai ser diferente. E acho que é só mesmo. Aí, se você for lixar ou esse tipo de coisa, o metal, o bom dele é que como ele é... você pode entortar ele um pouquinho, às vezes isso é bom pra você corrigir uma posição de uma miniatura que vem meio torta, esse tipo de coisa, isso é mais fácil. Mas as de plástico, você pode usar água quente ou um secador e corrigir ela e jogando na água fria também, que é uma técnica bem conhecida. Mas na hora da pintura mesmo, depois que passou o primer, é tudo igual. Já não tem mais diferença nenhuma. O primer praticamente absorve a pintura depois, né? É, o primer é o ponto zero ali, então você tá entendi. Partindo igual dos dois, não importa se é plástico ou não. Se a pessoa, ela começa a pintar miniaturas e esquece do primer, qual que é a sua dica pra essa pessoa? Cara, se você esqueceu o primer, use uma tinta muito boa, tipo uma Vallejo, que pode ser que você fique de tranquilo, não caia, não faça nada. Porque tem umas tintas, por exemplo, as linhas da Citadel, que eles chamam base colors. Teoricamente, se você passar sem primer, elas seguram, né? Mas que... mesmo assim, eles recomendam sempre você passar primer antes. Depende do uso da miniatura. Se for miniatura de board game que você vai ficar pegando toda hora, aí pode ser que não segure, não. Eu sempre vejo o pessoal, você mesmo, utilizando o canal. Uhum. É que normalmente, na hora de pintar, a galera não sabe que você não pode segurar a miniatura. Você normalmente faz uma base ali, você cola ela em cima, depois você remove ela de outro jeito, né? Exatamente, é isso aí. Você até pode manejar pela base, mas é que fica muito limitado esse movimento. Fica desconfortável. Uhum. Você vai passar umas horas ali, né, pintando. Então é melhor você ter uma coisa que você consiga segurar direito, virar, apoiar, enfim. É bem mais fácil, é bem mais prático fazer esse tipo Entendi. De coisa. Entendi. Tem outra pergunta aqui, na verdade, duas perguntas minhas, né? Vamos lá. Pra quem pinta miniatura hoje profissionalmente, você, digamos assim, tá no nível profissional hoje, né? Eu não me considero. Não seja modesto. E você sente muita diferença quando você vai pintar miniaturas desse nível de wargaming, como Infinity, outras coisas assim, para as miniaturas de board game? Ou praticamente é só mais uma segunda-feira? Bom, tem sim uma diferença, e às vezes elas são até visíveis. Vou dar um exemplo bem tonto aqui. A última miniatura que eu pintei no canal foi uma Valor Witch do Blood Rage. Aquela bruxinha lá. Cara, ela tem muito pouco detalhe, assim. Você vê que tem umas falhas, assim, no molde e tal. E esse tipo de coisa, então, pode ser que seja mais fácil você pintar, se você for deixar num nível mais, tipo, vou fazer só o trabalho básico aqui. Mas se você quiser fazer um negócio mais elaborado, você tem que inventar detalhe. Ah, saquei. Um lugar que não tem, entendeu? Tipo, às vezes você tem que compensar com tinta uma falha da miniatura, esse tipo de coisa. Mas isso aumenta a dificuldade. Mas eu acho que mesmo assim, ainda é mais difícil você pintar uma miniatura do nível do Infinity, porque ela tem os detalhes ali, por exemplo, a maioria do Infinity, apesar de ter figuras humanas, a maioria é robô ou tem armadura, esse tipo de coisa. Eles são feitos numa escala diferente do Warhammer, que você tem uma escala que chama Heroic Scale, que é você ter a cabeça e as mãos um pouco maiores do que elas são, né, proporcionalmente na realidade. Você olha a miniatura, às vezes você não repara. Se você pensar bem, a proporção da mão dos Space Marines e da cabeça deles é um pouco... Uhum. Eles são meio troncudinho, assim, sabe? Meio Wolverine, se você reparar. Essa escala é um pouco mais fácil, mas quando você passa por Infinity, que não é esse tipo de escala, é uma escala humana mesmo, aí o negócio fica complicado, porque fazer olho nesse tipo de coisa é bem difícil. Assim. Nossa. É assim, você usa, sei lá, uma lupa gigantesca, 8x, assim, pra fazer isso? Então, não uso, mas eu queria usar. É que eu não achei uma boa ainda pra usar. Eu comprei uma aqui que era pra solda e não gostei muito do... Ela era muito pequena. Se eu achasse uma grande, assim, talvez eu usaria. Continuando aqui, tem mais uma pergunta aqui em relação à montagem de miniaturas. Também é uma fase que você faz, porque a gente tá acostumado com miniaturas prontas, né? No máximo, encaixar um braço e olha lá. E encaixar miniaturas, assim, no nível de wargame, é uma coisa totalmente diferente. Sim, que pelo menos eu não tive nenhuma experiência com isso. Uhum. Como que foi esse passo pra você sair das miniaturas, sei lá, de Dungeon Explorer, uhum, e ir pras miniaturas de Wargame e aprender toda essa nova, sei lá, uma nova abordagem que você tem que fazer? Essas miniaturas, e principalmente as do Warhammer, cara, quando você compra esses pacotinhos lá, eles vêm tipo com 50 pernas, 50 braços, 50 cabeças, e você meio que faz customizado, assim. Então no começo fiquei meio perdido, assim. Mas é porque, assim, você tem medo de encaixar o negócio que não faça sentido. Como eu não manjo nada do jogo em si, então eu montei de qualquer jeito. Mas às vezes, sei lá, a arma tal vai ser uma carta equivalente lá, que vai fazer uma diferença no jogo. Enfim, se você for montar pra jogar mesmo, você tem que pensar nesse tipo de coisa. Ah, você já monta, em vez de você usar, tipo, a carta do X-Wing lá, que o pessoal usa pra customizar, normalmente você já customiza a miniatura mesmo. Isso, é visualmente, a customização é visual também, no caso do Warhammer. Dependendo, sei lá, do jetpack que você vai usar na miniatura, se for uma arma menor, enfim. Tem todas essas variáveis. Mas pra pintar é mais tranquilo. Mas mesmo assim, você tem que montar, tipo, uma perna, outra perna, o torso, a cabeça, cada braço, e depois ainda colar a miniatura na base. Então são bastante passos extras aí. Mas a vantagem que eu vejo nesse tipo de miniatura é que é mais fácil você limpar ela, limpar no caso de tirar a rebarba, que são quase nenhuma já nesse tipo de miniatura da Games Workshop ou do Infinity, né? Que a Games Workshop é plástico e a Infinity é metal. É assim, porque eu imagino, por exemplo, que elas são meio pequenas, né? As miniaturas, sim, assim. Você deve ter um trabalho ridículo, assim, de ser mega preciso pra colocar as coisas pra não ficar, tipo, sei lá, desproporcional ou torto. Isso, você tem que tomar cuidado com isso também. Dependendo da cola que você tá usando, demora um pouco mais ou menos pra secar. Você tem que ficar segurando a miniatura numa posição super desconfortável até ela colar. Isso tem, sei, bastante também. As do Infinity, principalmente. Porque você tem que usar Super Bonder pra colar. Uhum. As do Infinity. E o Super Bonder, hoje em dia, eu não sei o que acontece, mas ele demora um pouco mais pra pegar de verdade. Então você tem que ficar lá segurando até o negócio vingar. O Super Bonder passou pela metilatização. Exato, exatamente isso, André. Tem uma pergunta aqui do Márcio Campos. Na verdade, a gente talvez até abordou aqui, mas ele pergunta: atualmente, qual a melhor marca, coleção de miniaturas pra pintar mais detalhada? Acho que ele colocou detalhada aqui, mas é detalhada. Que não sejam de board games e onde comprar no Brasil. Aí já é uma pergunta mais inédita. Então, pera. Então, ele quer as miniaturas de melhor qualidade pra ser pintadas. E que são aqui do Brasil. Que vende aqui do Brasil. Pode ser que você ache no Mercado Livre Infinity ou Warhammer. Warhammer com certeza você acha. Vende até na Fenac aqui em São Paulo, vende. Caraca. Só que é o olho da cara. Tipo, R$400 uma caixinha minúscula. Mas enfim. É mais caro que Lego, né? É mais caro, muito mais caro que Lego. Nossa, muito mais caro. Pro que vem na caixa, você é louco. Mas enfim. É, se for nacional, eu falei, a Forja Profana, as miniaturas são excelentes. Inclusive o escultor é o Boris, eu conheço ele, falei algumas vezes no Facebook, também faz um excelente trabalho de escultor. São miniaturas excelentes. Eu pintei até, acho que duas no canal. Acho que eu pintei duas, uma terceira eu pintei, só que foi pro catálogo lá deles, mas não, eu não fiz a pintura, porque eu queria fazer uns testes de non-metallic metal. Continuando aqui, uma pergunta um pouco mais descontraída, que é do Bruno Pinduca lá do Rio de Janeiro. Vamos lá. Ele perguntou, se te convidarem para um jogo e as miniaturas tiverem todas aquelas cores básicas, cinza, sem miniatura, você joga numa boa ou vira a mesa e derruba tudo? Eu vou chegar a hora que o cara terminar de montar e vira a mesa e falo, pinta essa p***. Não, tô brincando. Eu jogaria, né? Mas ia dar uma zoada, com certeza, no cara. Agora, já mudando um pouco mais aqui, ó. Qual outros hobbies e quando volta o Game Bang? Ah, mas eu sabia que ia ter isso. Foi o Rimura de São Paulo que mandou pra você a pergunta. Sabia que ia ter um que ia falar isso. Bom, outros hobbies... O meu primeiro hobby foi jogar videogame mesmo. Uhum. Atualmente, o segundo seria jogar board games. E o terceiro, pintar miniaturas. E videogame, quais são as suas franquias favoritas, Eli? Eu vou te julgar, tá? Só avisando. Pode mesmo. Pokémon. Pokémon, olha aí. Pokémon. Minha favorita é Pokémon. Pode começar o julgamento aí. Já que você gosta tanto de videogame, fazer um top 5 de jogos favoritos aí. Nossa, agora... É difícil essa pergunta. Tá, mas vamos lá. Vou tentar lembrar aqui. Eu vou tentar com o que eu tô lembrando agora. Pode ser que seja difícil. Diferente, dependendo da época que você me perguntar. Mas agora, Pokémon, a minha franquia favorita. É, depois a série Tales of, não sei se nem você conhece, mas conheço, é bem sim. Obscuro. Então, ótimo, muito pontos pra você, se você conhece. Eu conheço, não jogo, é diferente. Ah, entendi, você é gente, não é que eu vou jogar essa merda de Tales. Assim, não, é o tipo de jogo que ninguém joga também. Eu tenho um amigo meu que é muito viciado em Tales of. Então, sério? Caraca. Assim... Eu nunca ouvi ninguém que é viciado nessa porra. Cara, eu vou te passar uma galera no Twitter pra você seguir que você vai se apaixonar. Porra, passa aí, cara, demorou. Enfim, esse é o segundo Tales. É Street Fighter, que foi... Mais me inspirava pra desenhar, que eu gostava de desenhar também. Aliás, desenhar pode ser um hobby também. Mas hoje em dia eu não desenho mais tanto. Mas eu até acho que eu tenho um no Instagram publicado, um desenho do Darth Vader que eu fiz. Mas Street Fighter me inspirou muito a arte dele, então... E eu sempre gostei de jogo. Qual, de luta. O 4 ou o 5? Na verdade, o 2, né? Ah, o 2, olha aí. Não, porque normalmente o pessoal teve muito contato de jogar com o 4, né? Sim, sim. Mas eu sou velho, né? Não tenho... 30 anos, né? Nossa, que idoso. Tô morrendo já. É, Street Fighter 2, o Super Street Fighter 2, pra ser mais preciso, né? Foi o que eu mais gosto. Mas o que você acha dessa afirmação que eu vou fazer e por que ela é certa? Vamos lá. Por que Street Fighter Alpha é melhor que 2? Por que Street Fighter Alpha é melhor que 2? Calma, vamos ver. Brincadeira, tá? Não, só tô apelando aqui. Eu gosto da série Alpha também, então eu consigo ver um argumento que, por exemplo, o Alpha 3 tem bastante personagens e tem a jogabilidade excelente, então pode ser já melhor. E a melhor customização de arte da tela, eu acho um dos melhores. Isso, né? Exatamente, aquele modo custom de combo, adorava. Também, muito bom. Nossa. Ó, você falou 3 jogos. A quarta franquia que eu pegaria, então, é uma... Eu vou pegar uma bem obscura que aí, quem conhecer, palmas minhas aqui. Total Annihilation. Ó, conheço. Eu ouvi falando desse jogo. Sim. Meu Deus, você conhece? Me dá um abraço aqui, então. Me beija, tô tirando a roupa aqui já. Total Annihilation. Isso não é uma franquia, é um jogo, mas tiveram outros jogos com sucessões espirituais, que é o Supreme Commander e o Planetary Annihilation, mas eu não gosto desses jogos, então vou isolar Total Annihilation como um jogo só. E a série Civilization também, que eu adoro. Civilization, muito bom. Que é o board game em versão eletrônica, né? É o... Só mais um turno. Isso, exatamente. É o famoso só mais um turno. Já tô acabando. Sim. Mas agora, o pessoal perguntou aqui também, quando volta o seu projeto, né? O projeto que você participava, o Game Bang. Então. É, o Game Bang era um podcast de games que eu tinha. Aliás, eu te mando um link depois. Tem um no YouTube. Ah, eu tenho o YouTube. O canal ainda existe. O YouTube eu achei. Então já vai estar linkado também. aí. Boa. Não vai ter mais vídeo, mas só avisando. O Game Bang era um podcast de game. A gente tinha um site, primeiro, de notícias, né? Nosso podcast foi até que razoável, assim, de conhecimento. Tinha uma média de downloads. Quando a gente tava no nosso auge, eu vou falar. Os piores ficavam entre uns 6 mil e os melhores uns 12 mil. Olha aí, da hora. Era bastante até. Tinha até bastante. Por isso que tem sempre uma galera aí que pergunta se vai voltar ou não. Mas, infelizmente, não vai, né? Esse era o nosso podcast. Quer dizer, pode ser que um dia volte. Eu não sei. É difícil falar não vai, né? Mas agora não vai. Vocês encerraram a atividade por conta da saturação ou por conta de tempo mesmo? Então, teve alguns motivos, na verdade. Mas eu posso falar, assim, não tem problema nenhum. É meio que começou a rolar uma preguiça, tipo, de gravar, assim. Uhum. Era difícil, às vezes, de juntar a galera. E aí... A gente ainda tinha o site, né, como agravante. Não era só o podcast. E aí tinha que ficar postando. Era um saco ficar postando todo dia. Pois é. Né? Notícia de games. E a gente podia ter continuado, assim. Tinha até que um público, mas, sei lá, a gente foi meio desanimando, assim, e acabou desistindo... Meio que por preguiça e desânimo mesmo. Entendi. Não, eu até entendo totalmente, assim. Eu desisti de alguns projetos também por conta... Normalmente por conta disso que você falou. É, né? Tipo, às vezes juntar a galera é difícil, né? Ah, começa sim. A ficar meio mal vontade. Aí a galera vai ficando mais velha. Tipo, uns amigos meus que participavam do cast saíram do país, foram morar fora. E foi ficando mais difícil cada vez mais, enfim. Pois é. Vários fatores. Agora, saindo do momento de tristeza aí... Sim. Vamos pra... O Thiago Cares, de novo, perguntou qual que é o seu seriado favorito hoje. O que você tá mais gostando e o de toda a vida. Ai, caraca, meu seriado favorito, vamos lá. Cara, primeiro que eu não sou um cara que assiste muito seriado. O que eu tô assistindo atualmente, putz, vale documentário? Seriado? Vale. Documentário? Eu gosto dos documentários da Netflix. Geralmente os documentários são documentários de história. Um bom que eu assisti recentemente não é nem história, é história contemporânea. Chama Dirty Money, que é um documentário que ele faz o seguinte: ele pega empresas e ele investiga, assim, cagadas que as empresas fizeram, tipo, uns escândalos que rolou. Não sei se você já ouviu falar um que rolou da Volkswagen, assim. Enfim. Ah, eu tô ligado desse aí. Então eles vão e investigam tudo, por que aconteceu, e vão mostrando como a empresa foi filha da puta e acabou. Enfim, e é mó da hora, assim, eu acho mó da hora esses documentários. E documentários históricos também, sei lá, de Segunda Guerra eu assisto também. Mas seriado, assim, tirando documentário, o que eu mais gostei, acho que até hoje, talvez Breaking Bad. Ó, Breaking Bad é excelente, cara. É um dos melhores finais ever. Sim, sim. É um final justíssimo pra série, sim, né? Puta, com certeza. Boa, foi. Agora mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Qual a sua cor favorita para jogar? Ou não importa, já que você vai pintar mesmo? Eu pego qualquer cor e pinto. Não. Então, eu pego ou preto, olha quando aí tem. Nessa ordem, exatamente. Ou preto, ou vermelho, ou azul. Cara, ninguém nunca pega amarelo, que é meu favorito. Tô muito feliz. Sério? Uhum. Porra, cara. É verdade. Eu conheço... Ah, não. Tem uma pessoa que joga comigo que ela sempre pega amarela. Ah, entendi. Ó, mais uma pergunta aqui. Novamente do Lucas Lopes Moreira, que é lá de Rancharia. Vamos lá. Ele pergunta qual que é o seu estilo de música que você mais gosta e qual música que você tem ouvido recentemente, que vai ser a música que vai subir nesse bloco pro outro. Caraca, agora vai ser importante. Tem que pensar bem na música que eu tô ouvindo. Uhum. É o Chan que eu tô ouvindo. Não, ó, imagina. O estilo de música, eu gosto... Sabe que uma coisa que eu ouço bastante? Agora vocês é crato pra caralho. Eu gosto de música de desenho antigo que eu assistia, cara. Cara, escuta as músicas do Cuphead, você vai curtir. Sério? Sim, é do jogo, né? Você tá sim, falando? Você vai curtir bastante. Certo. Eu não joguei esse jogo ainda. Eu tenho e não joguei. Mais um pra lista aí. Mas quando eu era mais novo, que eu era mais malvadão, eu gostava de rock, metal. E se for falar uma banda que eu gosto mais, eu acho que seria Queen. Olha aí. Minha banda favorita. É, dá pra gente subir uma música do Queen daqui a pouco. Né? Pode mandar um Don't Stop Me Now aí, então. Show. Então, beleza. E só pra gente encerrar aqui, quatro perguntas rapidinho, só pra você responder uma coisa ou outra. Tá, vamos lá. Ó, essa aqui vai ser polêmica, coloquei até em maiúsculo aqui. Bora. Miniaturas ou cubinhos? Ai, cara. Cubinho, lógico. Então, a galera vai começar a cobrar. Pintando cubinhos ali, pintando o novo cubinhos, canal. Claro. Cubinhos sempre. Não, tá louco, miniatura. Pintar miniatura feia com tinta boa ou pintar miniatura bonita com tinta ruim? Pintar miniatura bonita com tinta ruim. Olha aí, dá pra salvar, né? Com certeza, sim. A tinta você consegue. Chocolate ou paçoca? Paçoca. Peps ou coca? Coca. Oh, caraca. E por fim, pizza ou hambúrguer? Pizza, com certeza. Olha aí, show de bola. Stop me now, I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me. Stop at all. Bom, agora a gente vai pra esse bloco aqui, já começando com mais uma pergunta de duas pessoas, né? Uhum. Como surgiu a ideia do canal? Quem perguntou foi o Renan, lá de Bela Vista do Paraíso, do Paraná, e o Lucas Lopes Moreira, que perguntou agora há pouco sobre essa música aí. Certo, muito bem. O canal começou, a ideia começou, eu gostava de pintar e tal, eu já tinha experiência, entre aspas, no YouTube, por causa do Game Bang, né? Uhum. Então eu falei, ah, bom, os aparatos tecnológicos que precisa, tipo câmera, essas coisas, eu já tinha. Microfone. Sim. Então já é meio caminho andado ali, né? Depois conta pra gente quais são os seus equipamentos aí pra gravação. Tá, sim. E aí, como eu já tinha esse meio caminho andado, eu falei, ah, vou começar. Daí eu comecei a procurar na internet canais nacionais, né? Se tinha. Na época que eu fiz, tinha um, o The Lord of the Miniatures, do Lucas. Uhum. Não é esse Lucas que você tá perguntando, é um outro, que também é de São Paulo. Só que ele tava parado na época que eu queria começar. E tinha mais um outro canal e mais um terceiro canal, só que ele era pra vender cursos de pintura de miniatura presencial. Uhum. Eu não lembro agora, mas acho que tem até na Ludopedia esse canal. E aí eu falei, bom, não tem ninguém fazendo atualmente, né? Sei. Tipo, tinha esse do The Lord of the Miniatures do Lucas, que, aliás, acessem lá que ele voltou o canal, tá publicando vídeos, né? Ele também é muito bom. Aí eu falei, bom, então vou fazer alguma coisa. Só que eu falei, vamos fazer uma coisa que seja mais útil. Porque se eu fizer um canal de miniatura usando as tintas que eu tenho importada, vai ser pra meia dúzia, né? Uhum. Tipo, pintar miniatura já é um negócio, já tem um público reduzido. Agora, se eu reduzir mais ainda fazendo com tinta difícil, aí vai ser complicado. Então, o que eu sabia? Então, vou pôr essa dificuldade essa de fazer com tinta nacional, né? Porque, afinal das contas, eu tinha também as tintas nacionais, né? Porque, como eu falei, quando eu comecei, eu comprei bastante tinta nacional pra testar. E aí eu falei, bom, então vou fazer um canal tentando como usar as tintas nacionais, né? Porque as tintas importadas, às vezes, tem coisa que você não precisa passar 10 vezes pra pegar, entendeu? Sim. Tem umas facilidades. E aí eu falei, vou fazer do jeito mais difícil pra mostrar que, um, dá pra fazer, dois, de repente trazer mais gente pra esse hobby. De repente é um cara que não tinha muito interesse. O que normalmente eu trago aqui pro pessoal do canal, normalmente é pessoas uhum. que, sabe, incentivam e ajudam o hobby de certa forma. E o que você faz é incrível, sabe, assim, de oh, valeu, ser uma das referências aí, principalmente por, sei lá, às vezes o acesso da Ludopedia atingir tanta gente, né? Pois é, eu queria, às vezes, trazer o cara que tem um jogo ali de miniatura, uhum. Mas se eu falasse, se eu fizesse tudo com tinta importada, ia falar, bom, isso aí não é pra mim, não, coisa que não tem aqui. E de repente, se você fizer com tinta nacional, o cara olha e fala, bom, posso comprar isso ali lá na papelaria e ver qual é, né? Não é tão caro assim. É, pega as miniaturas do Zombicide, que tem um monte ali, isso, né? Isso, e são fáceis de pintar, né? Tem bastante técnica rápida que você pode aplicar com esse tipo de miniatura de zumbi, né? E boa, e a ideia foi essa mesmo, foi tentar trazer a galera pro hobby, fazer uma coisa em vídeo, porque assim, eu tinha parado o Game Bang, eu estava uhum. parado, eu precisava fazer alguma coisa, falei, não, tem que fazer alguma eu coisa. Eu te entendo. Ah, então, você sabe como é, porque você também é do ramo. E aí eu falei, então vou fazer um canal de pintura de miniatura, porque assim, tinha que ser uma coisa que eu não dependesse de outras pessoas, não que eu achasse ruim depender de outras pessoas. Aí eu falei, bom, vou fazer uma coisa que eu consigo produzir por conta aqui, vou tocando o barco e ver o que dá. E uhum. tá aí, né, tá aí, o resultado é esse. Não, que legal. Você falou, né, que teve bastante de inspiração por canais aqui, você foi procurar uhum. as referências do Brasil, você comentou, e referência uhum. lá de fora, assim, quais canais que você se inspirou pra criar o conteúdo aqui? Cara, eu tenho muito canal que eu assisto de lá de fora, eu vou falar alguns aqui, pode ser que eu esqueça de um outro, uhum. o Next Level Painting, que é do Kenny Boucher, esse cara é um canal excelente, ele é focado mais em aerógrafo, uhum. esse cara, ele manda muito bem, ele explica muito bem, tem bastante coisa que eu aprendi com ele. O Sorastos, também eu gosto, eu não assisto tanto ele, uhum. mas ele faz um trabalho excelente, assim, a produção do cara é impecável. E ele manda bem também, obviamente. É um outro que eu assisto de vez em quando. Não foi, assim, os que me inspirou, porque o que me inspirou mais eram canais mais antigos. Até uns ali que nem existe mais. O Painting Buddha é um canal que não existe mais, que me inspirou muito, que é um cara pró, assim, o cara é tipo de campeonato. Caraca, assim, que dada. Ele tinha uma filmagem, tipo, meio que uma equipe de filmagem, né? Era ele e um outro cara, né? Mas, tipo, tinha um cara dedicado a filmar. Isso faz bastante diferença também. Pode não parecer, mas faz. O último que eu falo, caramba, qual que era mesmo? Esqueci. Era o Cujo Painting. Ele é um cara que tem um sotaque bizarrésimo. Eu acho que ele é irlandês, mas dá pra entender o que ele fala. Ele manda muito bem também, esse cara. Tem outros que eu tô esquecendo, mas esses aí são os que me vêm à mente agora. Mas são excelentes também. Você comentou dos equipamentos, né? O que você usa pra gravar hoje? Você grava com esse microfone, provavelmente, né? Porque você faz um formato bem diferente. Isso. Então eu uso esse microfone condensador aqui USB. Uhum. Eu uso um tripé. No começo eu usava um tripé diferente. Agora eu tô com um tripézinho melhor, que tem tipo um braço que eu consigo deixar a câmera mais perto. Uma câmera digital, né? A minha câmera é uma A6500 da Sony, a atual que eu usava. A que eu usava antigamente era uma Canon T3i, sim, pra quem quiser saber. Eu uso uma iluminação de cima com softbox, eu prendo na cortina, assim, no negócio da cortina, é uma coisa mó porca, assim, se você vê, assim, é bem... Tá funcionando. Bem precário, é, mas funciona. E eu uso um iluminador auxiliar do lado, assim, que é esses de foto mesmo, sabe, que é de LED, assim, que você regula a intensidade e tal. Eu uso um desse também pra pontuar melhor. E eu tenho aquele aparelhinho que fica girando a miniatura no final dos vídeos, sabe, todo mundo adora. Sim, aquilo é muito da hora. É um bagulho de joia, assim, eu comprei, tem no Mercado Livre, assim, você compra uns 20 mango que custa, aí você põe lá em cima e deixa a miniatura rodando. Entendi. E acho que é isso, basicamente. Ah, e eu, o lugar onde eu pinto é uma coisa muito precária também. É tipo umas mesas dessas que você compra em supermercado, assim, sabe? Na parte de escritório, que é tipo uma mesinha que só cabe como se fosse uma pessoa. E aí ela não tem altura suficiente. Aí eu comprei tipo um caixote de madeira e eu coloco por cima, assim. Ah, que da hora. Eu apoio apoiado nesse caixote. É bem tosco, assim, mas... Cara, funciona, né? Você comentou anteriormente, Átila, que você é formado em design. Provavelmente você usou muito desse conhecimento, não só para pintar miniatura, mas também pra criar identidade visual, pra aprender a captura dos vídeos. De certa forma, você acha que isso fez diferença hoje no conteúdo que você faz? Eu acho que fez bastante diferença, porque eu comecei que eu gostava de desenhar, e daí por isso eu fiz design gráfico, e daí fazendo design gráfico eu aprendi a mexer nos softwares e tal, tipo Photoshop, essas coisas. Isso com certeza ajuda muito, porque tem coisas que se você não souber editar, ou fazer um thumbnail legal, ou tirar uma foto decente, ou filmar direito, ou captar o áudio direito, são coisas que você, ainda mais que você que produz conteúdo também, você sabe que vai... É o tipo de coisa que a pessoa às vezes não repara de cara, mas ela vê que tem alguma coisa errada, assim, ela sabe, tem alguma coisa errada, não sei o que é, assim, às vezes pode ser o áudio, filmagem mal iluminada, enfim, mas minha formação com certeza ajudou bastante, cara. Ah, legal. Principalmente que eu tive aula de ilustração também, esse tipo de coisa. E o formato que você pratica hoje, você pensou nele nesse sentido? Pra quem não conhece o formato, né, você faz normalmente um time-lapse, né, do vídeo e vai comentando por cima. Então, eu escolhi esse formato basicamente porque, primeiro que se você fizer um vídeo muito longo, ninguém assiste. Né? É. O melhor seria se fosse, tipo, de fora a fora o vídeo. Tipo, se eu pegar um vídeo sem editar ali, é coisa de 5 horas de pintando. Caraca. A galera não tem essa noção, não. O time-lapse ajuda pra caramba. Pois é, e eu corto bastante coisa. Então, primeiro é o meio que a gente tá usando, que é o principal fator, que é o YouTube. Então, se você... Como eu já tinha essa experiência de YouTube, de saber que vídeo... É da retenção, né? Isso, vídeo grande não dá ibope. Então, eu tentava reduzir. Mesmo assim, meus vídeos ainda são considerados grandes, né? Por exemplo, padrão do YouTube. Os de tutorial mesmo são sempre mais de 10 minutos, né? Alguns chegando a 20. Tem uns mais curtos, tipo de 6, 7, quando é umas dicas mais rápidas. Mas é primeiro, basicamente, por causa do YouTube mesmo, que eu fiz dessa forma. Ah, legal. Tentar acelerar pro cara conseguir ver o que tá acontecendo, conseguir perceber a transformação. E não perder o usuário, né? Tipo, ah, tá muito longo, vou sair daqui. Isso, às vezes o cara vem fazer rápido, às vezes o cara fala, ah, beleza, tá indo rápido, não, não tô perdendo tanto tempo, assim. E narrar por cima, porque eu prefiro narrar por cima, porque quando eu tô pintando eu não consigo falar, eu fico mudo, assim. É o momento de zen, né? Tipo, você vai lá, você entra no nirvana ali e vai fazendo. Exatamente. Eu nem ia conseguir falar e pintar ao mesmo tempo, né? Enfim, mas é basicamente por isso. Uma comparação que eu quero perguntar pra ti, se você concorda, porque eu concordo com essa afirmação, mas eu quero ver que você que também veio do ramo de videogame, você acha que lá a questão do público, talvez até a faixa etária do público ser um pouco mais velha, você acha que o canal, ele tem uma receptividade melhor e também os números que você tem no canal é melhor por ser um conteúdo de board game ou miniaturas do que um canal como era o Game Bang? Olha, o canal do YouTube do Game Bang nunca tinha sido o forte mesmo do game. O forte era o site e o podcast. O canal era meio que um side. Mas atualmente, com certeza, eu digo pra você que dá mais views. Se eu fizesse os dois em paralelo, seria o canal de pintura de miniaturas. Eu acho que tem dois fatores. O primeiro é que canais de games hoje em dia no Brasil é uma coisa bem saturada, né? Uma coisa que tem bastante. E quando você tem essa saturação, você tem os canais que são muito maiores e que são o que vai reter a maioria do público. Então, o YouTube mesmo mata os pequenos, né? É, exatamente. Porque ele dá preferência naquela home dele lá pra o canal que tá bombando, não pra cara que tem meia dúzia de view, né? Então, essa concorrência. E no caso da pintura de miniatura, eu acho que como não tem muito no Brasil, eu achei que as minhas chances eram melhores. E não que eu seja, nossa, eu tô com milhares isso. Eu acho que 2.000 inscritos agora, atualmente. Sim. Talvez um pouquinho mais. Mas em 8, 9 meses de canal, quase 10. Eu achei que foi até que bastante, viu? Eu achava que não ia passar de 1.000, não. Não, viu? Cara, a galera vê a qualidade e tá de parabéns. Então, eu acho que os números podiam ser maiores, assim, na minha opinião. Então, a última pergunta aqui, antes da gente encerrar esse podcast, tá, que talvez seja até uma atividade que possa vir no futuro sua, uhum, que une uma pergunta minha e uma pergunta do Yuri Piratella lá de São Paulo. Ele pergunta o seguinte, tem duas dúvidas. Primeira, gostaria de saber quando você vai realizar um curso de pinturas presencialmente e onde ele pode se inscrever. Nossa, é, então, isso é uma coisa que eu acho que daria, eu só não queria ter que fazer isso do zero. Eu queria que, por exemplo, assim, quando eu tava no evento, no final do evento, lá, algum donos de lojas vieram falar comigo, tipo, sim, acho que foram uns dois. Aí eles me perguntaram se eu tinha vontade de fazer uma coisa dessa na loja deles, tal, se eles organizassem e me chamavam. Se for num esquema desse, do cara organizar o lugar, tal, com certeza eu faria, assim. Uhum. No caso deles seria, acho que em São Paulo e em São José dos Campos, não sei se é longe ou não pra muita gente. E o outro, acho que era Sorocaba. Mas eu faria, se for um esquema assim. O que eu acho que eu não pretendo fazer, pelo menos agora, é tipo, eu ir atrás de um lugar. É, demanda muita burocracia, às vezes já tem um local e dá pra... Exato. Eu prefiro que alguém de algum lugar me chame e eu falar, ah, beleza, eu vou sim. Olha. Aí eu iria. Se rolar um bagulho desse, com certeza eu aviso no canal. No, sim. Aqui na Ludopia, nem que seja uma taxa de inscrição só simbólica, só pra incentivar a fazer mais, né? Fica a dica, galera, então, que tem loja aí. É, ó, quiser, vai aí. Bom, Átila, muito obrigado, então. A gente vai encerrar esse podcast aqui. E, novamente, eu agradeço de coração a participação aí. E eu quero que você fale pra galera que, às vezes, tá embaixo de uma pedra e não sabe o que é o Pintando Miniaturas. Certo. Bom, primeiro, antes de falar, eu vou agradecer você, André. Foi muito divertido aqui a entrevista. Me diverti bastante. Legal. Aqui no Jogatina. E, se você não sabe o que é o Pintando Miniaturas, pra descrever de uma maneira rápida, é um canal de tutoriais de pintura de miniatura com tintas nacionais, na maioria das vezes, tá? Porque eu já fiz uns que não era, mas eu aviso. Ah, o pessoal às vezes pede, né? Sim, sim. Pedindo pra eu pintar um do Infinity. Eu não vou fazer a continuação na minha pau. Pô, a miniatura custa $50. Isso é louco. Isso é louco, né? Pois é. Geralmente eu procuro fazer de jogos que lançaram aqui no Brasil, uhum, também. Isso é uma outra coisa que eu prefiro fazer, né? Porque senão, né, ninguém vai querer ver esses vídeos. Pois é. Então, galera, entre, vai estar tudo linkado aí na postagem. Os jogos que o Atila comentou também vai estar linkado na postagem. O canal Game Bang e outras coisas que ele comentou vai estar tudo linkado aí, que eu sempre deixo certinho, bonitinho, né? Quando eu vou editando, eu já vou anotando tudo num papelzinho, depois eu busco lá todas as informações. Olha, que garoto aplicar. Cara, nossa, na época que eu fazia o podcast, era uma zona. Ah, eu te entendo, porque é hoje que eu aprendi a fazer isso, porque depois eu tinha que reescutar e ficava, caraca, por que eu não anotei isso? É, nem você faz, você se preocupa, eu nada, eu falava assim, vai estar nos comentários ali no pé, aí nunca tinha nada assim. A galera comentava, né, tipo, ué, cadê? É sempre isso, nossa, sempre. Show. Então, Átila, muito obrigado, e galera, então, ficamos por aqui em mais uma edição do Ficha do Jogador, então até mês que vem e até o próximo turno, tchau. Falou, tchau.